No embalo deste shot de galponeiro, quero prestar uma homenagem a todos os domadores deste meu Brasil gigante, tchê. Nosso Rio Grande é capital, o domador. Sou trovador e defendo essa profissão. Só tem a crina e o palanque desse noelo, ser montado puro pelo, sem basto, sem pelegão. Flocha o buçar e a gueixa sai gorgulhando, chega e orneando, credo em cruz, Virgem Maria. Fica a espora que até chega, dá um estouro e arranca a lasca de couro da paleta e da viria. Fica a espora que até chega, dá um estouro e arranca a lasca de couro da paleta e da viria. Se a égua se for a cerca, derruba cabo de rei. Levanta a tonta e o peão monta de novo. Não tem retorno pra um ginete macanudo. Cabo de mango serve de alfafa pra ela. Fica espora nas costelas e atora com osso tudo. Cabo de mango serve de alfafa pra ela. Fica espora nas costelas e atora com osso tudo. Salta pro lobo e cê manda campo fora. Só se ouve o tininho da espora no fundo de uma invernada. Dá-lhe um gritito que ajeita a mágoa crinuda. Chimbo beiçudo desce ladeira e peral. Diz o que é um velho, tu te mexe e eu me mexo. Hoje eu te puxo do queixo, te quebra a cabeça a pau. Diz o que é um velho, tu te mexe e eu me mexo. Hoje eu te puxo do queixo, te quebra a cabeça a pau. Aporreado vem aqui, anda coisa feia. Puxa as orelhas e não faz conta do bocal. Baixa a cabeça e esquece até da manada. E vai abrindo picada no meio do macegal. Dá-lhe um pouquinho, o bagual vai se acalmando. Vai se entregando já cansado que dá pena. Esmurecido de tanta espora e mangaço. Mas reconheceu o braço de um domador vendendo. Esmurecido de tanta espora e mangaço, mas reconheceu o braço de um domador vendena. Eu sabia que tu te entregava, porreado velho.